pestes e terremotos e o medo de explodir mais uma bomba. E as vozes das crianças tão famintas, o outro sem motivo pra viver, e o homem com a tecnologia não sabe seus problemas resolver. Acha bonança. Tenha paz nos dias maus. Tenha alegria. Acha guarida. Tem plena vida. Yeah.